Salvador, bom dia, OTAN 3859, informação, Gilete. Bom dia, OTAN 3859, identifique chegada e pit, desce até o 0620. Pit 0620, OTAN 3859. Mantenha a posição, vai aguardar a saída do webjet, a posição está livre para o 04. Gente, aguardando a saída do webjet para o 04, após. Solo 6709, com 128 a bordo, autonomia de 4 horas e 20 minutos, alterna com fim de instruções. Gente, autorizado táxi via Índia, Alfa e Golf, ponte da pista 28, vai chamar a torre em 118.62. Índia, Alfa, Golf, ponte de da 28, chama 186, o 6709. Pushback Mike Tango Lima. Mike Tango Lima está livre de iniciar push para o táxi. Bruno 922 está livre até a posição 4. Obrigado, bom dia. O procedimento tem uso para a pista 28, é o BRDME, ok? Sem solicita, é nave 28. Ô, 991, total solicita para onde era Aracaju, senhor? Controle Salvador, bom dia, até 3179, transferência, passa 1800 pés, mantendo proa na gole. Total 9919, mantém ainda o perfil da saída, ok? Certo, mantendo o perfil da saída. TAN 3179, contato radar, saída gole, sobe ao 340. 340, 3179, foi instruído manter a proa até 3.000 pés. Liberada a restrição, 3179. Ok, então pronto gole. TAN 3859, a proa agora do Serra Vitor 361 e descida até o 50. 361 até o 50, 3879. 3859. Tá 3663, vai passar o Serra Vista 3663. Ciente, completando o final, chame agora a torre 198 decimal 620. Tá 3663. 1860, obrigado. ONU, em coordenação com o centro, o senhor manterá esta proa até 70 milhas de Salvador e após voará direto Recife. Piete, nesta proa até 70 milhas, após direto Recife, ainda na sua escolha. Correto. TAN 3304, redução para 2009. Reduzir para 200 voz, TAN 3304, autorizado RNAV para 2803, 04. Positivo, então 3304. Após o Sierra Victor 361, não desça para 2500 na prova do Sierra Victor 363 e informe na final da aeronave pista 28. Altímetro 1094. 1094, após Sierra Victor 361, para 2500, 363, 3304, acusará ele. Correto, total 9911. Chame agora o Centro Recife 12685, alterna 12545. 2685, 12445. Corrigindo a secundária, 12545. Ok, 12545. TAM 3179, o centro autorizou, direto Eudes. Direto Eudes, obrigado, 3179. É autorizado até o 040. 040, 3859. Completando o final, chame torre 118.620, TAM 3304. Completa o final, RNAV para 118.618.6, TAM 3304 para torre. Correto. Salvador, TAM 3663. 3663 da TAM, táxi via Alfa Juliette, porta 612. Alfa Juliette, 612. Controle prossegue. Ok, ciente da informação de Rádio Pirata, Hotel Lima Tango, mantendo 500 pés na minha escuta. Ok, comandante. Muito obrigado aí pela informação. O senhor está acionado algum transponder? Sound então 0115, hotel Limatã. Sound 3859, 4000. Sound 3859, após o servir 361, desce para 2500 na prova do servir 363, informe final, procedimento RNAV pista 28. O altímetro 1014. 7361, prossegue 363, 2500, 1014. 3179, vai livrando 1060. Centro 1288, alterna 1-3325, Sound 3179. 288-3325, bom dia. Bom dia, Hotel Lima Tango, a seu critério para o senhor fazer o reporte e nós iremos aqui relatar também, ok? Grato aí pela colaboração. O senhor vai fazer esse sobrevoo aí no máximo a 500 pés. Que é, comandante? O Hotel Lima Tango, só me informe o POB. Doutor Salvador, bom dia, no 605, passa nível 200 para 150, formação Juliette. Gol no 605, identifique, desce até o 40, chegada e pitch. Pitch ao 40, identificou o 605. Serra Vitor 363, o TAM 3859. Completando o final, chame 218.620, TAM 3859. Serra 3859. Contando 605, solicita a final RNAV 28. Chegou no 605, então vou e agora dá presente Serra Vitor 361, em descida até o 40 inicialmente. Serra Vitor 361, 40, gol no 605, a gente. Qual tem o perfil da chegada em pitch e pitch terceiro para final? 304, mantendo na Delta. 3304, táxi Alfa Índia Portão 2, bom dia. Alfa Índia para o 2, para 3304. American 980 is with you out of 2000 for 250. American 980, radar cam tech check, climb level 370, around the pass. Roger, up to 370, we'd like to stop climb at 250. Ok, America 980. Climb and maintain level 250. Roger, up to 250, American 980. Salvador, tá 3859, lembrando? 859, táxi Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, Alfa. 8, obrigado. American Airlines 980, call receive center, fix 126, decimal 85. Enable 125, decimal 45. Was that for American 980? Poderia confirmar por qual era o dia que está indo? Para os dois, era pelo 50? Pela 50, firma cheio. Obrigado. Confia? Matango aguarde. Gente, hotel lhe matando. América 980, Salvador Approach Control. Yes, Salvador, this is American 980, go ahead. American 980, call receive center, frequency 126, decimal 85, if unable 12545. 12685, 12545, good day. Web 6709 decolado. Web 6709, contato radar, Sabel 340, saída Gole, liberado da restrição. Ok, pode voar para o de Gole para evitar as somações aqui, senhor? Para o de Gole autorizado. Gole 6709. Hotel 60 na 605. O no 605 após de pitch, desce para 2500, proteger vetor 363, informe na sinal do RNAV pista 28, altímetro 904. Após de pitch, 2500, fica atrás de plantarem sinal 28 com o 605. Mike Eco Delta prossiga. Gente, Mike Eco Delta, quando mais próximo ao litoral, desça para 510. Informe farol de Itapuã. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike Tango Lima. Papa Romeu, Mike Tango Lima, contato radar, saída Momo, sobe o 280. Momo 280, grato. O 6709 Centro Recife, agora 1288 alterna, 13325. 288, 3325, muito obrigado, bom dia, Web 6709. Bom dia. Sinal R928, Campo à Vista, Golo 605. Completando o final, reduz a aproximação e chame torre 1 no 8, decimal 620, Golo no 605. Exato 605. 923, cópia. Pronto. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, decola da pista 28, curvando à esquerda, saída Gole e Val, após direto posição Eudes. Frequência do controle em 119.8, transponda 5475. Dado Guarulhos, 360, Upper Whisky 50. Simbola da 28, curvando à esquerda, na Gole e Val. Depois direto eu. 198, controle de saída, transporte 5475. Afirmativo, chame para o posto de estacionamento, portão 4. Tomará. Abandonando 1000 para 500, mais que é mesmo. Pelo controle. Abandonando 1000 para 500 na proa de Itapuã, Mike Eco Delta. Gente, Mike Eco Delta, informe visual com aeródromo ou passando de situação. Mike Eco Delta corrigindo, chame agora a torre 118.620. Ok, chama a torre 118.620, Mike Eco Delta. Val já vai direto, eu. Gole e Val, após direto, Eudes. Após Eval, direto, Eudes. Gente, então. Manaro, via Peruísque 50 para Goro 923, quem? Tango Lima, passa nível 120, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125.45, boa viagem. 265, confirma a secundária. 2685, alternando 125.45. Recife, 2085, alterna 2545, obrigado, bom dia.